6 e 3. Todo sábado, 18 horas. Flash House. O passado de presente pra você. Flash House. Todo sábado, 18 horas. Aqui na RioSulRádio.com. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atende 24 horas para empresas cadastradas. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas pela Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. Em situações normais, né? Como há 13 anos, né? Porque hoje eu trouxe um convidado bacana para os ouvintes do Flash House, para os ouvintes da Rio Sul Rádio. Como eu tenho feito em todo mês de agosto, eu tenho feito isso em quase todos os anos de aniversário aí da Rio Sul Rádio, né, no mês de agosto, porque a rádio, ela faz aniversário no dia 13 de agosto. Aliás, ela nasceu numa sexta-feira 13 de agosto, né, de 2010. E esse mês já tivemos aí o Flash House com Duda Gastão no dia 5, e hoje eu trouxe um amigo lá de Guarapari, Espírito Santo, DJ de mão cheia, tá? Inclusive ele teve um podcast bastante, com bastante conteúdo, bastante mixagens, um podcast com muito conteúdo cultural dentro da música, do dance music, das músicas antigas, das músicas novas. Bom, eu tenho o prazer de apresentar Thiago Maioli no Flash House. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite. Valeu, Marcante. Rapaz, com uma apresentação dessa, hein? Porra! Padrão, que merece, né? Uma apresentação dessa, cara, fiquei até sem graça aqui agora. Ah, tá? Que nada. Cara, obrigado pelo convite. Pra mim é, assim, de grande honra estar fazendo, mostrando um pouquinho do que eu gosto de ouvir, na verdade, né? Que eu acho que eu gosto muito de tocar o que eu gosto de ouvir. Então, pra mim, é uma honra muito grande poder mostrar um pouco do que eu gosto de ouvir aqui no Flash House. Eu acompanho você já há alguns anos dentro da área de locução, né? Até porque eu acabei entrando nessa área de locução também, vejo você fazendo bastante coisas, trabalhos sensacionais. Eu gosto muito da pegada da tua voz, ela é bem coloquial, ela se encaixa em muita coisa, ela é muito versátil, né? E de vez em quando eu vejo você fazer umas lives, se bem que você desapareceu um pouquinho, mas eu andei vendo umas lives suas aí, mixando coisas bacanas. Então é o seguinte, se apresenta para o pessoal do Flash House contando a sua história. Como começou essa coisa de você mixar? De onde surgiu isso? Com quantos anos? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Rapaz, eu sempre gostei muito de música, né? Sempre gostei bastante de música. Acho que o começo pra todo mundo é escutar rádio. Então eu escutava muito rádio, cara. E me apaixonei. A primeira vez que eu vi um DJ na minha vida foi... Não foi nem embalado, eu era criança, mas tinha Na época não falava nem balada, né? Balada começou a falar de acho que em 2000 pra cá, não foi? É, esse negócio tem mudado de nome, mas é a mesma coisa. É, aqui no Espírito Santo, por exemplo, o pessoal fala muito, vou pro rock. Vamos no rock, né? Rock? No rock, é, vou pro rock. Mas não era rock, né? Não era, era, música eletrônica, ou era pagode. Na grande maioria das vezes não era rock. Mas eu tinha, sei lá, cara, eu acho que uns 10, 12 anos de idade. E aí, na padaria em frente à minha casa, o dono da padaria, ele fazia umas coisas meio louca assim, todos os domingos. Maluco tem todo lugar, né, cara? Isso é muito bom. Exatamente, cara. E pra chamar a atenção da galera no domingo, o que que ele fazia? Ele botava um cara lá pra botar um som. E foi a primeira vez que eu tive contato com aquele cara mexendo no som e aquelas caixas enormes, aquele som que batia, estrondava o peito, né? Eu conheço isso, cara. Falei, a gente é um pouco diferente, né? A gente olha de um jeito diferente, né? Exatamente. Eu falei, cara, que negócio legal, cara. Que negócio legal. Cara. E fiquei vidrado naquele monte de botão, aquele monte de coisa. Foi a primeira vez que eu vi um DJ, cara, na minha vida. Esse é o famoso mosquitinho que quando pica já era, cara. Já era. Eu fiquei, caraca, que legal esse negócio. E foi passando, né? Eu lembro que nessa época, lá onde eu morava, que é onde mora a minha mãe hoje, né? A influência de som que tinha contato com o DJ era muito o funk carioca. Porque é uma região mais periférica ali e tal, né? Então o que mais se ouvia era funk e um pouco, muito pouco, de hip hop. Muito pouco, mas era o funk que predominava ali. Então a figura do DJ que a gente tinha era do funk. E aí, a partir daí eu comecei a me interessar, a escutar. Eu posso dizer que eu aprendi a mixar mesmo, entender o conceito de mixagem com funk. Não foi nem com música eletrônica, embora eu já gostasse bastante de qualquer coisa relacionada à batida eletrônica. Então, não importa se era um tamborzão ou se era um tuts, tuts, tuts, né? Um bate-estaca, né? Um bate-estaca, não tinha. Aquilo ali me chamava atenção, não importava. E aí foi indo, cara. Eu lembro que quando eu tava na escola também, a gente sempre tinha aquela coisa das festinhas de escola. Quem ficava responsável por colocar o som? Adivinha quem é, né? Então, era o garoto do som. Não tem. Vamos botar um som aqui. É o Thiago. Não, mas, porra, o Thiago tem aquela. Porque eu tinha uma sacada. Porque, assim, na época o CD estava começando, se eu não me engano. Já tinha, mas só que quem tinha CD tinha que ter uma condição de grana maior. Mas o que que eu fazia? Isso é início dos anos 90, né? Não, cara, acho que foi... 90... Não, foi mais, foi depois de 2000 ali. Foi. Ali na onde a gente vivia... Muita pouca gente tinha acesso a CDs, coisas assim, não tinha. A galera era mais fita. Quem tinha aquele antigo, chamava Micro System, né? Que fazia naquela época, aqueles Micro System, o cara tinha dinheiro pra caramba ali, né? E a manha que eu tinha era de gravar fitas de maneira, gravar e editar as músicas que eu pegava da rádio, de maneira que soasse como se eu tivesse aquela música intacta, sem vinheta, sem nada. Ah, então você ficava com o dedo no pause ali e dava aquele estalo. Exatamente. Fiz então, muito isso. Exatamente. Então, o porquê que a galera também me chamava? Porque embora eu não tivesse um aparelho de CD, eu tinha um 3 em 1 da Gradiente, que tinha dois toca-fitas, rádio e o vinil em cima. Que foi um presente que meu pai me deu, tinha um comprado do meu irmão na época. Foi um presentão pra mim, mais um moleque de, acho que eu tava com uns, sei lá, 14 anos. Porra, que presentão, adorei aqui. Maneiro. É, show de bola. E aí, cara, eu ficava ouvindo rádio e gravando as músicas. Eu gravava o programa inteiro, né? Gravava o programa inteiro ali E aí depois eu ia editar. Então, essa coisa de mexer, de editar música, de tal, isso aí veio, eu aprendi com fita, com cassete. É. Isso aí não foi com computador. Eu sei o que é isso. Computador foi bem depois. Eu também brinquei muito com pausa dos tape decks, cara. Exatamente, exatamente. Você sabe do que eu tô falando, com certeza. Porque, então, por eu ter essa habilidade de conseguir editar uma música, dela parecer, né, que ela tava num CD ou tá num vinil próprio dela, pô, às vezes, porra, é um lançamento, o cara tem um lançamento. Ah, cara, eu tenho. É nóis. Ah, porra, mas como é que você conseguiu isso? Rapaz, porra. É nóis. É nóis, cara. Então, isso foi um dos começos, assim. E eu lembro que depois, mais tarde, eu tinha, junto com um amigo, ele tinha conseguido algumas caixas de som e um equipamento de som. Não era tanto um equipamento de DJ, né? Mas eram duas caixas legais, um bom amplificador, uma mesa de som legal. E com isso a gente começou a fazer umas festinhas ali e tal, entre o bairro, né? Uhum. E a gente começou foi indo. E até cheguei a pensar com ele da gente começar a colocar uma empresa, um negócio mais sério de sonorização. Começar a ganhar dinheiro. Só que era muito caro as coisas. E tava naquele intermédio ali de eu sair da escola, então precisava arrumar um emprego, um negócio assim, né? Uhum. Eu lembro que ficou durante um tempo até que a gente conseguiu juntar uma grana. Eu consegui comprar uns equipamentos bacanas na época, foi um... Eu não sei como é que chama, não sei se... É um deck duplo, né? Com dois CDs e mixer junto. Uhum. Era da Numax, se eu não me engano. Uhum. Eu não me lembro agora o modelo. Mas aquilo ali foi o start pra gente começar. É aquele módulo que você coloca num rack, não é? Tem dois botõezinhos ali pra você, como se fosse um Jaguar pequenininho. Exatamente, aquele pequeno. Eu já toquei nisso daí, cara. Tu tem que ter dedo de moça ali. Exatamente, pra... aquele pequenininho. Eu encostava a mão do lado assim, do lado, pra ficar só esfregando o dedo, né? Porque se você colocar o dedo por cima, como se fosse colocar no jog mesmo, ferrou. Ali tem que ter dedo de moça com aquilo. Não, aí então eu apoiava a mão assim do lado e ficava só empurrando com o dedo assim, devagarzinho. Só esfregando, senão mas ele dá. Vai demais. Mas dá, tá. Mas dá, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. E aí a gente fez, cara, fizemos bastante evento, fizemos evento de formatura legal, fizemos aniversário de 15 anos, foi muito bacana. Rolou alguns eventos também da gente tocar em algumas casas, né? Foi muito legal. Só que depois comecei a... Nesse período, eu tinha conseguido um emprego numa produtora de áudio, que era que eu tava até então, né? E aí eu me afastei um pouco dessa parte de noite, esse negócio assim. Eu não, já não tava muito legal pra mim. E eu, aquela correria, lá, não vou mexer com esse negócio não. Tava curtindo o trampo que eu tava fazendo na produtora, né? E nesse meio tempo que eu consegui esse trampo na produtora, eu também já tava com o Rádio Show, que é o Maiores Club. Que era o podcast, né? Que é o podcast que eu fazia. Fiquei 7 anos com ele no ar. Cara, é um feito. Assim, de muita alegria pra mim falar isso, porque eu não ganhava nada, mas eu fazia porque eu gostava, né? As melhores coisas são assim, cara. Exatamente, exatamente. Eu fazia muito porque eu gostava, isso me motivava muito fazer, sabe? Quando você tem aquele compromisso de arrancar dinheiro daquilo que você tá fazendo, você compromete a qualidade, com certeza. Com certeza, porque você fica vendido, né? Fica, eu fico engessado. Exatamente, você fica engessado ali, tem que fazer do jeito que vai a cartilha. Exatamente. Seria a cartilha. Agora, por exemplo, você pega um automóvel, eu vou passear. Beleza, você não tem hora pra chegar, entendeu? Tu tá curtindo a paisagem. Agora, você pega um automóvel, eu tenho que transportar alguma coisa ou alguém e chegar até a hora tal. Aquilo ali não é mais um passeio. Aquilo acabou. É um trabalho. Aí você prefere ir com um carro mais simples, um carro popular, mas livre pra passear, ou ir com uma Ferrari dos outros com destino, né? né? Exatamente. Não tem nem o que pensar. Mas aí eu fui seguindo com podcast e paralelo, né? Uhum. O programa. E a gente conseguiu colocar o programa em algumas rádios comunitárias, algumas FMs, também pelo Brasil, através de uma plataforma que distribuía o podcast, né? SoundCloud, né? Não, era a Central DJ. Uhum. Ela que fazia a distribuição para as emissoras, né? Legal. O SoundCloud e o Mixcloud a gente deixava lá hospedado as edições da semana passada, no caso. Acho que as edições que aconteceram. Exatamente. Ah. Então o que ia rolar futuramente já estava lá na Central DJ. A Central DJ fazia distribuição para as rádios, então o pessoal que acompanhava o teu programa via rádio tinha um horário para fazer isso. Já no SoundCloud, ele escolhia a hora, igual escolhia o podcast hora, aqui também. Exatamente. Mesma coisa. Era um podcast mesmo, né? Uhum. Que o cara escutava a hora que ele dava na telha, né? Uhum. Só que eu também não disponibilizava para download. Download mesmo só as emissoras que tinham o acesso. Ah, mas a galera baixa, cara. Ah, não tem jeito. Não tem jeito. Dá aquela zapiada e consegue pegar. Consegue. Mas... O SoundCloud, cara, mesmo quando você trava o download, tem uns programas gratuitos na internet. Tem. É igual aqueles pra você baixar vídeo também, né? Áudio de... Exatamente. De YouTube, né? Você tem um programa, cara, que você coloca qualquer coisa ali, ele transforma em MP3. Exato. Qualquer coisa. Exatamente. Mas... E aí foi indo, cara. Dessa forma, desse jeito que eu fui levando. E tô até hoje, faz tempo que eu não toco numa casa, não toco numa festa. Faz muito tempo, né? Que eu parei. Também nem tenho em mente voltar. Acho que minha carreira voltou completamente pra questão da voz. E a gente tá... Tu entrou na cena da mixagem, do dance, por gosto. Então, tu não teve um compromisso de seguir carreira dentro disso, né? Você só entrou por diversão. Com certeza. Eu acredito quando eu tava lá, começando com o meu parceiro lá, fazendo as festinhas, alguma coisa assim, a gente pensou em viver disso. Uhum. Só que é muito difícil. Ah, né? É. Eu acho que quem tá ouvindo, que talvez acompanha, sabe o que eu tô falando. Você também sabe. É muito difícil viver da noite. Ah, sim. Assim, de uma maneira... Confortável, né? É, que você não tenha tantas oscilações. Uhum. Porque uma hora, por exemplo, a gente tem um exemplo recente aí que foi a pandemia, cara. Sim, sim. Cara, tantos colegas. Eu tenho uma pá de colegas aí que ficaram na mão. DJs, que trabalham na noite tanto com produção quanto com montagem de equipamento. Cara, os caras ficaram sem receita, sim. É, e eu tenho amigos que são DJs especificamente de casamento. Entendeu? Sim, então, sim. A galera parou de casar. Já era. É um negócio, você imagina, cara. Então, assim, nunca quando aquele garoto de lá que tava pensando em viver disso, jamais ia imaginar que um trem desse ia acontecer, cara. Qualquer segmento, esse negócio era inimaginável, né, cara? Foi uma coisa absurda, né? Então, acho que... Eu acredito muito que Deus coloca, assim, os caminhos pra gente e a gente segue e ele orienta a gente a seguir. Talvez se eu tivesse batido cabeça lá atrás, eu não sei não. É. Cara, mas esse lance de mixagens te levou também pra área de produção. Eu lembro que você publicou alguma coisa de ter feito algum remix por aí, não foi? Sim. Eu sempre gostei muito de fuçar. Uhum. Então, depois que eu consegui o computador, então, né, que tive acesso ao computador, foi mais fácil ainda, né? Eu sempre gostei bastante de mexer com remix, com versão, edição, né? Dentre essas alegrias que eu tive com mexer com música, foi um concurso que eu participei do Bob Sinclair e consegui levar junto com mais três produtores aí, acho que foi um francês e um americano, né? A gente teve um remix da gente lançado pelo selo do Bob Sinclair. Isso foi maneiraço. Foi em 2013. Eu lembro de alguma coisa, você publicando algo disso no Facebook, eu acho. Acho que foi no Facebook, foi em 2013, se eu não me engano. Foi em 2013 que a gente participou Foi um negócio muito espontâneo. Eu gosto muito do Bob Sinclair, gosto muito do som dele, uhum. da forma que ele toca, né? E foi muito espontâneo, porque eu tenho um amigo que toca violão muito bem e tal. Uhum. Eu chamei ele lá em casa um dia e falei, Jonta, é Jonta o nome dele, né? Uhum. Falei, Jonta, cara, eu tava rolando um remix aí do Bob Sinclair e tal, e eu tô querendo fazer, cara. Tô colocando uma base de violão. Só que não sei tocar violão, bicho. Mas eu quero colocar um violão, porque se a gente pegar aí o passado dele, que o que estourou ele foi Love Generation, com aquele violão boom, marcado boom, lá, né? Dá bom. Exatamente. Eu falei, cara, tem que ser um negócio assim. Ah. E aí ele topou na hora e tal, a gente foi lá, passou o domingo brincando e tal. E aí eu mandei o remix, cara, mas assim, sem pretensão. Eu ainda mandei a versão errada. Descompromissado, né? Eu mandei a versão errada ainda, cara. Mas por quê? Porque eu tinha feito as versões. Eu tinha feito as versões, escutaram, falei, cara, aí quando eu fui mandar, depois que eu vi, falei, puta merda, não sei, alguma coisa que eu não lembro agora. Putz, isso aqui tá mais alto, cara. Tem que baixar isso aqui, senão vai clipar. Sei lá, não lembro, foi alguma coisa errada que tava errada. Ah. E eu já tinha mandado. Falei, agora fudeu, né? Perdi essa merda. Agora vamos ver o que acontece. Foi. Cara, e aí, surpreendentemente, acho que um mês depois, não sei, eu recebi um e-mail do produtor dele na época. Que falou, não, pô, Thiago, não sei o que, parabéns, você venceu o concurso. Maneiro, hein, cara? E é descompromissado, cara, cara? Nossa, é um negócio muito doido, né? E aí, na época, eu lembro que eu até falei pra esse meu amigo, pra gente colocar, porque o concurso, o contrato que tinha lá, tinha que levar o nome de um só, né? Senão eu teria colocado o Jonta também pra como a guitarra instrumental ali. Mas a versão do remix que tá no YouTube hoje, que é a principal, que tá linkada ao canal do Bob Sinclair, é a minha que eu postei. Maneiro. E tem lá os créditos lá com o nome do Jonta, que ele fez o violão, né? Já valeu, né? Já valeu bastante. E ele é um brother, assim, meu padrinho de casamento, tá? Um cara muito gente boa, né? Maneiro. Amigo mesmo. E esse foi um marco, assim, pra mim, cara. Depois, um tempo, acho que uns dois anos, três anos atrás, na pandemia, teve mais dois remixes que eu fiz a convite de uma gravadora, a Mantos, pra remixar dois sons aí também. Fiz. Esse foi apenas por divulgação, também não tinha valor de monetário, uhum. Por conta do remix. E fiz, então, também no Beatport, então, acho que no iTunes, enfim, então, estão rodando aí também. Que são dois remixes que levam meu nome. Isso, pra quem entrou nessa só por diversão, tá no lucro, cara. Tô no lucro, cara. Eu tô. Eu não posso reclamar. Não posso reclamar de nada. Só tenho gratidão a Deus por. Acho que eu realizei o meu sonho, aquele sonho do menino lá que viu o DJ lá na padaria tocar. Virando os botões, né? Virando os botões, cara, eu já realizei. Eu me sinto muito bem, sabe? Muito gratificante. Vale. Agora, me fala das suas influências musicais. Aquilo que você mais gostava de fazer, mais se espelhava, mais gostava de tocar. Que tipo de som, que tipo de banda, que tipo de cantor, cantora? Cara... Na época, como que falei com você, na época que eu comecei, a gente tinha muita influência do funk, né? Uhum. E aí, depois que a gente começou a pesquisar e ver um pouco mais de música, você pega aí algumas influências do acho que é Miami Bass que chamava na época, né? Uhum. Que é esse som hoje mais... é chamado de funk melody, não é? Funk melody, enfim, uhum. Isso aí também me atraiu bastante quando eu descobri, porque até então era aquele negócio a gente chamava de, como é que falava? Chamava de funk internacional. Uhum. Entre os amigos ali, não, isso aí é funk internacional, né? Porque alguns MCs daqui também pegavam a melodia, né? Uhum. E cantavam em cima da melodia. Tem vários, época, assim. É a época que surgiu MC, DJ pra tudo quanto é lado. Você tropeçava com eles na rua. É, você trombava. Você trombava com eles. Eu não sei, MC? Não, eu também, eu sou DJ. Vamos formar aqui um bonde. Nossa senhora. Até o termo é feio, né, cara? Vamos formar um bonde aqui. E tinha muito disso. Essa primeira contato com música que me chamou. Porque, assim, eu sempre gostei muito de melodia. Sabe? A música, quando ela tem melodia, me atrai de uma maneira. Se ela tiver batida legal, groove e melodia, bicho, eu me encanto no negócio. É uma coisa assim que eu gosto muito de melodia. Você deve pegar bastante a área do arranjo, né, ali? Sou muito apaixonado. Legal. Eu adoro melodia. Aí, assim, se você pegar dessa época aí que eu fui começando a escutar mais e... A gente fala escutar, mas na verdade a gente estuda, né? Porque quando a gente estuda, quando a gente escuta, a gente estuda. É. O que a gente vai tocar e tudo mais, a gente passa... É um laboratório mesmo que a gente faz. Eu costumo comparar isso com gastronomia, né? Tipo assim, você pega uma... Boa. Um legume, tá? Você experimenta assim, come ele puro, tal, tá? Bota um salzinho e você imagina assim, pô, isso aqui com creme de leite, eu acho que é... De repente, se eu botar ali junto um orégano, exatamente. Né? Aí então tu começa a fazer combinações e construir uma outra coisa dentro daquilo que você tá ouvindo e transformando já na sua cabeça em um outro tipo de som. E a sua colocação é perfeita, porque recentemente eu comecei a ver as receitas na internet, eu comecei a cozinhar aqui em casa. E aí eu penso desse jeito aí, cara. Porra, se isso aqui fica bom com aquilo ali, e isso aqui, será que a gente, né? Eu também gosto de ir pra cozinha fazer umas ideias. De vez em quando é legal, cara. É maneiro. Eu só não gosto de fazer o tradicional, né? Aquela coisa repetitiva e tal. Cara, exatamente. Eu gosto de inventar moda. Ah, minha esposa fica brava comigo por causa disso. Porque, tipo, pô, você gosta de cozinhar, por que você não faz arroz e feijão? Não, mas aí é outra história. Aí outros 500. Isso é normalzinho demais, né? Não, isso é muito fácil, entendeu? É. Isso é complicado, tem que ser sofisticado. Tem que ser complicado, senão não tem graça, não tem aquela graça, aquela coisa. Exatamente. Né? Então, isso é exatamente o que você falou. Quando a gente tá escutando, a gente tá estudando e tá pensando várias coisas ali. E nessa de escutar muito som, eu gostei muito, me influenciava bastante também na época do daquele dance, Eurodance. Isso, aí já no meio dos anos 90, né? Você tá falando de Kill Tree Beat, Two Brothers, eu gostava bastante, gostava. Escutava muito, aí. Ice MC. Eu lembro que em 2000, isso era... Tava novo ainda, né? Mas eu lembro que em 2000 abriu uma loja de R$1,99 aqui em Guarapari, cara. E nessa loja vendia cassetes. Vários cassetes lá. Tudo trata, mas vendia lá na loja, né? Enfim, né? Vendia lá. E meu pai comprou pra mim, cara, uma fita. Chamava Festa Tecno 2000. Não sei, eu procurei na internet ver se eu achava o CD disso ou o disco desse trem. Não encontrei. Eu acredito que era uma seleção mixada de músicas que o cara pegou. O cara da pirataria lá pegou e misturou, né? Fundo de quintal, né? E deu o nome lá de Festa Tecno. Enfim. Cara, mas aí lá tinha muita coisa legal. Tinha Gigi D'Agostino. Tinha Eiffel 65. Isso tinha... já é o começo dos 2000 mesmo. Essa Gigi D'Agostino. Eiffel 65 é o Blue, Double D, Double Da, um negócio. Exatamente, assim. Tinha essa daí. Tinha essa e tinha outra. A Move Your Body também, que fez muito sucesso deles, né? Uhum. Na época eu fiz um remix do Eiffel 65. Daqui a pouco eu lembro do nome da música. Eu botei ela em tribal. Aí, ó. I've been looking my life. Acho que gastronomia aí. Eu botei um tribal nela e ficou um troço meio louco, cara. Aí, pô, nessa época eu tava fazendo uns remixes de músicas da época, né? Então eu peguei o Sonic com o Sky. Uhum. Fiz um troço meio barulhento, né? Fiz um barulhento também do Blue não, do Eiffel 65, que é Look in My Life, o nome da música. Né? Essa eu acho que eu não conheço, não. É Look in My Life, eu fiz um tribal disso. E também, aí, pra minha surpresa, né? Eu peguei lá já no comecinho de 2000, 2002, por aí, eu peguei o David Guetta, Just a Little More Love. Tem um vocal, fica Just a Little More Love, Just Sim. a Little, né? Eu peguei esse vocal aí, cara, e eu fiz um negócio completamente alucinado, cara. Não é meu feitio, não é, né? Mas eu tava fazendo experiências. Então, eu tava com o computador, com o Windows 98, tava usando, sei lá, 16 megas de memória. Nossa. Era um troço bem... Eu lembro do computador, um Pentium 233 MMX. Pô, hoje em dia isso não faz nada, né? Mas, pô, eu coloquei ali uns sintetizadores. Orion, Popplehead e eu traqueava, né? Eu botava tipo o que hoje é o Reaper tal, eu usava o Acid da Sonic Foundry, a mesma que fazia o Sonic Forge. Eu usei bastante ele na produtora que eu trabalhava. O Acid? Isso. É, dá pra traquear bem ali, ele, você consegue controlar as batidas nele também e tal. Aí é, peguei. Só nessa época eu não sabia como mexer, colocar a parte musical nele, não. Eu era só pra a gente só usar pra fazer spot mesmo e tal. Tinha um da própria Sonic Foundry, tinha o Vegas na época, que era mais de produção. Vegas. Né? Mas, mas também dava pra fazer no Acid. Então, o Acid, eu gostava do Acid porque eu colocava ali os tempos de 32 batidas, né? Dividindo. E eu peguei esses sintetizadores, que são softwares, né? E era tudo DirectX, não era VST como é hoje, né? Era DirectX, eram coisas assim bem primórdias, né? Aí veio o Orion, que me dava uns sintetizadores assim, bem tipo Human League, né? Pet Shop Boys. E tinha lá o Popplehead também, que dava uns efeitos interessantes e tal. Aí eu peguei o Just a Little More Love do David Guetta. Fiz um troço completamente diferente do que eu tô acostumado a fazer, cara. Aí, pô, eu tinha um... Deu certo? Eu publiquei isso, não lembro o nome do site, que era um negócio de remix nervoso, papo desse. Aí, pô, pra minha surpresa, eu fiz vários amigos na internet nessa época. E tinha um canal chamado DJ Club, dentro de uma rede social chamada Mirk. E nesse canal chamado DJ Club, eu divulguei esse remix. A galera falou, pô, troço doido, mano. Isso aí não tem muito a ver contigo, não. Eu falei, pois é. Não sei o que aconteceu comigo, não sei que bicho me mordeu quando eu acordei. Sei que eu fiz isso daí. Site aqui? É, eu fiz isso daí, cara. Aí o pessoal falou, pô, ficou muito doido, cara. Ficou maneiro, não sei o que. Beleza. Aí, cara, passou uma semana ou duas ou três, sei lá. Um amigo me ligou de madrugada, cara. De madrugada, ligou pro meu celular de madrugada, falou, cara, escuta isso aqui. Aí, pô, uma barulheira, era o meu remix tocando, né? Sabe onde eu tô? Na boate do Romário. Tá tocando o teu remix, cara. Que isso, cara. Pois é, o remix se espalhou por aí, cara. Ele é muito louco, cara. Nossa. E nem era aquilo que você queria. Não era. Eu falei, vou fazer esse troço aqui, ver como é que fica. Aí ficou aquilo ali, falei, beleza, vai, vou esparramar isso daí. Funcionou. Uhum. E deu aquele boom, né? E foi uma coisa despretensiosa, cara. Igual você falou aí do Bob Sinclair. Falei, vou fazer esse troço aqui, vendo que dá. Entendeu? Que se dane. Se não der nada, se der alguma coisa, é lucro. Cara, isso aí que você falou é muito legal, né? Porque você pegou um som que não era muito sua praia. Não fez era, um negócio, não era nada minha praia. Não era nada sua praia. Não, fez um negócio que também não era sua praia, né? É. E aquilo se tornou algo muito bom. É. Pra quem ouviu. Se tocou na boate do Romário na época, que era badaladíssimo e tal, quer dizer, o DJ que não era fraco pra estar ali, né, gostou. Exatamente. E isso é que você falou, é um negócio que faz muito sentido, cara. Quando a gente se encontra em algo que a gente gosta de fazer, por mais que não tenha pretensão de negócio ser... Mas acho que quando você coloca vontade de fazer dar certo o negócio, flui de uma maneira muito legal. A gente tem uns espasmos, umas manifestações artísticas que elas ocorrem sem muito controle, né, cara? Exatamente. Tem dia que você acorda, para, dois pontos. Aí você não consegue porque planejou, mas não conseguiu. Aí no dia que você não tá nem aí, você vai lá e faz três vezes mais do que tivesse planejado. Você falou tudo agora. Falou tudo porque é exatamente assim. Às vezes quando faz bastante tempo que eu não abro o Reaper pra produzir alguma coisa. Mas quando dá na telha de fazer alguma coisa, você pega e abre o negócio e sai numa facilidade, numa fluidez absurda, cara. E é um troço meio incontrolável, né? Não, total. Às vezes, por exemplo, nesse período de pandemia, né, que a gente não tava saindo de casa e tudo mais, eu ia muito pouco lá ver os meus pais. porra, cara, aí ficava aqui às vezes, caraca, já a gente já tem o... Eu não digo que é ruim, mas é o contrário. Eu digo que já tem a bênção de poder conseguir trabalhar em casa. Isso pra mim é maravilhoso. Ah, eu gosto, velho. Eu gosto. Só tem a agradecer a Deus por isso, né? Só que chega no final de semana, você já não, já tá meio assim, tá com comichão de querer sair, né? É. Já, puta merda, ficar a semana inteira em casa, cara. Com vontade de sair também. Mas aí, nessa pandemia, não tava saindo, não tinha lugar pra sair. Sempre, tudo fechado, tudo, você não saía. E aí, cara, eu ficava aqui, a minha esposa gostava de assistir série, um filme e tal. Eu ficava, pô, mas não tô afim de assistir nada, cara, tô afim de... Aí ele vinha pro computador, ele começava a mexer no Rio e começava a sair uns negócios legais. Falei, pô, olha, aí pegava um dia, vou fazer de novo. Aí naquele dia que você falava, não, vou fazer de novo. Cara, não saía. Não sai. Aí, rapaz, quando a gente, é o que você falou, quando a gente não tem pretensão do negócio dar certo... É, acaba dando, né, cara? Fica perfeito o trem. É. Tem casos? Mas com certeza, se sai alguma coisa, foi porque foi, além da inspiração do momento, ou sei lá, é colocado também o carinho da gente, o amor da gente fazer aquilo. Ah, isso aí isso é uma cachaça pra mim, né, cara? Isso aí... Não tem quem discuta. É, eu quando não tô muito inspirado, tipo assim, pô, tô a fim de fazer um remix tal, né? Uma produção tal. Aí eu vou lá, abro a plataforma, começo, eu percebo que eu não tá rendendo muito, né? Aí o que que eu faço? Eu salvo tudo aquilo que eu planejei e deixo quieto. Dia seguinte, vou lá dar uma mexida. Se eu percebo que não tô criativo, eu largo de novo. Aí, de vez em quando, vou lá, mexo. Aí, no dia que eu percebo que, opa, tá rendendo, aí sim, aí eu começo. Pá, pá, pá, pá, pá. Normalmente, quando eu engreno numa dessas, eu fico 8, 10 horas na frente do computador e não saio mais. Pois é. Pois é. E o tempo passa e você não vê. Não vê. Você começa, por exemplo, vamos botar assim, tardezinha, aí você fecha um pouquinho a cortina do quarto ou do estúdio, fala, vou fechar aqui um pouquinho a cortina aqui porque o sol tá atrapalhando. Você piscou o olho e fala, cara, tá escuro lá fora. É, bicho. O negócio tudo flui, errado. Você não vê nada, você se isola, né, cara? É, total. Isso é muito bom. É muito legal. Mas me fala aí da tua influência, foi essa coisa do funk, mas não tem uma banda, um artista que tenha te chamado a atenção, um estilo musical? Cara, eu gosto muito, cara, muito de... Aí já vem da minha época, que é na época de escola, né? Aí nesse período que estava saindo do ensino médio e tudo mais. Bob Sinclair, escutava bastante. Tinha esse período também, ele estava muito em ascensão. O Tiesto também, ele tinha voltado com... Já na área do trance, né? Do trance. O Tiesto, ele já vinha aquela coisa... Acho que veio com o primeiro álbum dele. Não sei se foi o primeiro. Se foi o primeiro, era uma coisa cheia de plim-plim. É um troço bem viajeira, cara, né, cara? Eu não me recordo agora, mas era um álbum dele... Era um Quintaro dançante, né? Cara, não lembro qual era, mas enfim... Ele veio com o primeiro álbum dele, tinha umas músicas legais, algumas boas, outras não, enfim. Aí depois ele veio com um álbum que foi o... Mais o comercial. Acho que foi o Elements of Life. Que eu, assim, gostei bastante. Falei, cara, escutei e adorei. Ele teve uma mudança brusca de estilo entre um álbum e outro. Total, eu gostei bastante do Elements of Life, eu adoro, até hoje, quando tô limpando a casa, alguma coisa, que eu boto ele pra tocar, que eu acho a progressão dele muito legal. Também, aí nesse período teve bastante EDX, escutei demais também, ainda, adoro. ATB. Ah, eu também gosto. Adoro. Ele também não erra, né? Ele, quando faz alguma coisa... Não faz à toa, né? Não faz à toa, exatamente. Muito bom. Não enche linguiça? Não. Tinha também nessa época também, que também me influenciou, acho que é aquele grande parte do Summer Electro Hits. Tinha muito som ali comercial, mas que eu gostava bastante, escutava muito, né? Era o que pipocava na Jovem Pan da vida, né? No Metropolitano. Era Jovem Pan, na balada, né? Planeta DJ, adorava. Escutei muito, muito mesmo. Então, assim, aí depois que eu comecei a escutar um pouco mais esse comercial também acaba trazendo. A internet também facilita demais, né? Ah. Acaba te trazendo muito conteúdo. E aí vem os nomes mais undergrounds, assim, né? Os lado B. Os lado B. Roger Sanches. Muito bom, cara. Carl Gosto Cox. Muito. É. Aqui também aquele. Eu tinha o. Ah, meu Deus. Eric Murilo. Adorável ele também. Infelizmente o cara partiu, mas assim. Todos os sons deles são muito bons. É igual o Avicii também, que era muito legal. O Avicii, né, cara? Também, cara. Foi outro cara que eu escutei bastante nesse período. E infelizmente, um cara que. Foi de uma maneira muito esquisita, muito chata também, né? Às vezes. Ah, cara, nesse período aí de 2000 e. Pode dizer que de 2000 a. Sei lá, 2010, 2015, acho que foi foi onde mais me formei musicalmente falando, né? Uhum. Que eu acho que quando que eu tive esse acesso maior à internet, trouxe mais. E desses artistas todos que pipocaram aí nesse período, todos tiveram um pouquinho de pitada, de influência ali. Noreen Pier também, adoro ela. Bom. Nossa, eu gosto muito do som dela. Eu toco de vez em quando, até hoje, Noreen Pier no Hilson Radio Lounge, que vai ao ar todos os sábados, 22 horas. É uma coisa mais tropical, né? Um negócio assim. O Lounge ele é um programa feito pra o camarada ouvir dance music sentado, de preferência tomando alguma coisa alcoólica, entendeu? É um troço coroa. É disso aí que eu gosto. É disso aí que eu gosto, entendeu? Então eu toco Noreen Pier no Lounge, gosto muito, né? Eu gosto muito, cara. Acho legal, muito legal. Aí você tem Noreen Pier, você tem ADX, você tem o Calipo também, né? Que boa. Tinha uns sons muito bons também. Não sei se ele tá produzindo alguma coisa agora. Sounds of Maria também, que chama. Bom também. Me and Matthew Flush. Enfim, essa galera da... Eles têm a gravadora deles, né? Que o próprio lança... selo, né? É o selo deles. Não sei se é o Sirope, não sei. Tem muita coisa aí que eles... Esse perfil me influencia bastante também. Eu gosto muito desse tipo de som. Só que dentro de house music também, se você pegar aqui, esses classic house, eu adoro classic house, aquele com pianos e grooves, até. Adoro, eu né? Sou suspeito pra falar aqui. Mas essa galera da Defect in the House também, adoro. Thiago, eu vou querer que você fale bastante sobre aquele podcast, né? Daqui a pouco, inclusive, porque agora tá na hora da gente fazer um pouco de barulho à la Thiago Maioli. Vamos fazer barulho. Vamos tocar aqui o primeiro set que você nos traz aqui, nos presenteia. Fala um pouco desse set aí, mas não, assim, deixa no suspense, não entrega ouro pra galera não, tá? Não estraga a surpresa, mas fala um pouquinho assim, deixa uma coisinha no ar pra gente aí. O que você vai mais ou menos rolar nesse primeiro set aí? Cara, mas só a proposta. Cara, eu acho que esse set, ele tem muita... Eu acho que ele tem um bocado de influência da disco, né? Quem gosta desse house mais clássico mesmo, com aqueles sintetizadores marcantes e aquela pianeira legal, o baixão, é aquele baixo, que não é um baixo eletrônico, é um baixo de sintetizador, mas um baixo de instrumento mesmo, né? Eu acho que esse set vai atrair bastante essa galera. Olha, eu só pelo teu anúncio aí já consegui um aqui. Eu gosto muito dessa linha. Aí, ó. Então é o seguinte, galera. Vamos começar com Gwen McCrae, não é? Keep the fire burning. Olha o conselho dele. Então é o seguinte, fica por aí que daqui a pouco tem mais Thiago Maioli falando um pouco mais sobre a carreira dele, sobre o podcast que ele manteve por 7 anos. E agora você vai escutar um pouquinho da música do Thiago Maioli. Aumente o volume. Yeah.

Thank you. conferiu aí o set. Nossa senhora, hein, Thiago? Pelo amor de Deus, set do Thiago Maioli. Nossa, eu sou suspeito pra falar, cara. É a linha musical que eu gosto pra caramba. Fala aí, desanuncia esse bloco pra gente, essa pintura que fez set. Rapaz, pintura, você também pegou pesado aí. Foi bom, eu gosto dessa linha, cara. Gosto muito. Cara, esse set, como eu falei, ele teve bastante influência da disco, né? E esses teclados, sintetizadores aí também, algum pouquinho também, sem dúvida, é algo que... Tudo que eu toquei aí é algo que eu gosto de ouvir. É bastante coisa que eu gosto de botar pra tocar e ficar curtindo, né? Eu fechei aí com Get to Know, Love is the Answer, essa versão Extended Mix. É a versão do Todd Rundgren, se eu não me engano, né? É essa versão mais novinha aí. Também Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Clássica. Esse remix que eu gosto bastante do Shane D. Drizzy Bone ou Drizzy Bone, como queira, né? Ah, Real, cara, eu não sei dizer o que. Eu, quando falo esse nome lá no lounge, eu falo Drizzy Bone. Drizzy Bone. Você fala bonito, né? Você fala bonito. Então, mas eu não tenho certeza se tá certo. Não perder a classe pra falar besteira, né? Justamente. Cara? Eu já vi gente falando Drizzy Bone ou Drizzy Bone. Uh-huh. Como você falou, e muito bonito, Drizzy Bone. Né? Então, fica aqui, o pessoal sabe qual é a música, né? Então fica aí pra... É o que importa, né, cara? É o que importa. Esse remix é do Nush Glamour. A Real Love. Isso, música muito boa também. Muito. A versão aí do Caribbean Queen, do Fabrizio, Billy Ocean, né? O Fabrizio Rossetti. Essa versão é do Fabrizio Rossetti, mas a original é daquele nosso... Billy Ocean. Clássico Billy Ocean, né? Tem ela na programação da rádio, a original. Muito bom, muito bom. Adoro essa música, acho ela muito legal. O remix também é do Shane D, que eu acho que é um cara que faz muito som legal também. Michael Jackson, Beat It, essa versão... Dispensa comentários. Cara, pra mim é a melhor versão. Gosto demais dessa versão. Essa pianeira maravilhosa aí. A gente fica sentado, dá vontade de sentar e ficar só escutando o piano. Essa virada de piano boa. Boa demais. E abrimos aí com a Gwen McRae, né? É Gwen mesmo? Gwen McRae, Keep the Fire Burning, JJ Disco Universal. A gente não sabe a nacionalidade dessas pessoas, né, cara? Por exemplo, aquela vocalista lá do Let's Go, né? Eve Goffin, né? O nome dela. Eu assisti um documentário, uma entrevista, um podcast, eu não sei. Ela conversando e quando falaram o nome dela, ela disse, não, o certo é Eve Goffin. Ah, tá, beleza, ela é belga. Então... Se a gente vai saber que ela é belga, cara, pelo amor de Deus, então o que tá escrito ali é o que rola. Eu acho que a Gwen deve ser americana. Tem cara de ser americana, tem cara, né? Se não for Gwen, é Gwen. Fica por isso mesmo. É ela. Importa que a música é bacana. É muito boa. Bom. Essa música também é bem legal. Essa música, inclusive, fez... O pessoal usa até hoje, né? Pra fazer versões, sampleando ela, né? É. Acho que a grande maioria dessas que eu toquei, a turma tá sampleando à vontade. Cara, o que é bacana perdura, né, cara? Sem dúvida. Serve de material pra muita coisa ainda. Campeão, é o seguinte, segura a onda aí porque a gente já volta. E vocês também, viu, ouvintes? Você está ouvindo Flash House. Sete e 22. E você que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Voltamos a apresentar Flash House. Voltamos com o meu amigo Thiago Maioli aqui no Flash House Especial 13 anos da Rio Sul Rádio. Nas carrapetas, Thiago Maioli, lá de Guarapari, no Espírito Santo. Meu amigo, é o seguinte, eu gostaria que você falasse mais sobre aquele podcast que tem um nome todo pomposo. Fala aí qual é o nome dele. Nome pomposo, né? É o Maioli's Club Radio Show. Isso, fala de como ele surgiu, fala de alguma coisa curiosa que tenha acontecido nesses 7 anos de podcast. Desembucha. Cara, 7 anos de podcast que eu fiz foram todos muito legais. Aprendi demais, cara, demais. Uhum. Aprendi muito fazendo o meu negócio no podcast, né? Ele surgiu, cara, com o seguinte, nessa época que eu comecei, que foi em 2011 ou 12, não me lembro, não me recordo agora. Por ali. Nessa época, tava estourando o lance dos DJs terem seus programas de rádio. Uhum. Eles já tinham, só que a gente começou a ver DJ com programa de rádio mais ou menos nesse período aí. Uhum. Né? Começou, porra, um destaque aqui, por exemplo, foi a Jovem Pan que começou a transmitir o programa do Bob Sinclair num período aí. Olha, não sabia não. É, eles transmitiram durante um tempo, era como se fosse um anexo ali do Na Balada. Então agora você vai ver o podcast, o programa do Bob Sinclair. Maneiro. Depois a Mix também parece que tocou, enfim. E eu falei, cara, porra, eu sou DJ, eu quero um programa pra mim também, cara. Opa! Eu já tava me sentindo. Mas, pô, se é recreio, eu também quero merenda. Eu quero, cara. Eu quero e vou fazer esse negócio. Uhum. Né? Mas eu acho que me levou a fazer também o fato de eu gostar muito de rádio. Embora eu nunca tenha trabalhado em rádio. Olha, não sabia disso não. Mas eu gosto muito de escutar rádio, eu gosto muito de rádio, eu acho muito legal. É difícil você ver um voiceover que não tenha passado pelo rádio, cara. Não passei, cara. Pior que não passei. Eu conheço, tá? Alguns, mas é difícil. Não é uma coisa fácil de encontrar. Normalmente passou por ali. Um pezinho, mas eu não. Eu acho que se eu passei por rádio foi através do próprio podcast. Podcast, que não deixa de ser rádio, né? É. Dependendo de como é feito, né? Exatamente. É aquela pegada de rádio mesmo, de programa de rádio. Eu vi algumas edições do programa, depois que você me falou dele. Ele tem pegada de rádio, ele tem espírito de rádio. Espírito, ele foi feito pra rádio, né? E essa vontade minha de lidar com rádio, por gostar mesmo de rádio, falei, cara, eu vou fazer isso daqui. Fiz as primeiras edições ali, sem muita pretensão. E aí, na época que eu fiz, a gente tinha uma... Tem ainda até hoje essa rádio aqui no Espírito Santo, que é de um parceiro meu, inclusive gravo pra produtora dele, que é o Junior.com. Não sei se você ouviu falar dele. E ele tem, na época, era .com rádio. Hoje é a In Rádio, que chama. Rádio. Mas na época era .com rádio. E a .com rádio, na época, tava reformulando a sua grade ali e tal. E aí, ele me chamou e falou, Thiago, eu já vi que você postou uns negócios aí, eu postava no SoundCloud, sim, dava aquela no SoundCloud e tal, e postava ali no Facebook, não sei o quê. Eu vi que você postou uns negócios aí, cara. Você não quer fazer o programa aqui pra rádio, não? Falei, cara, eu faço. Olha o rádio tentando te puxar, ó. Me puxou. falei, cara, eu faço. Faço sim, pra mim é um prazer. Tá bom. E aí, a partir daí, eu comecei a mandar o programa, foi oficialmente da .com rádio. Né? Você pode dizer que passou pelo rádio, ué. Olha aí. É. Um pezinho eu tinha. Um pé. Uma unha ali tá no, na porta do estúdio. Nesse rádio, momento, né? Você está no rádio. Tô no rádio. Já tá valendo. Pra não dizer que eu não passei. É, participando da comemoração de 13 anos da Rio Sul Rádio. E 13 anos não é pouco, não. Nossa. Mas aí, cara, eu comecei na Ponto Com. Esse período aí na Ponto Com foi muito legal, porque eu aprendi bastante. Na época também tinha uma galera também dos DJs. Isso foi muito, foi um período muito legal, porque grande parte dos DJs do Espírito Santo, da Grande Vitória, estavam com esse lance de fazer os podcasts. E eu conheci eu troquei ideia com muita gente legal e conheci muita gente pela internet nesse período, por conta do programa na Ponto Com, né? E foi um período muito bom. Eu acho que os DJs da Grande Vitória nunca se uniram tanto quanto nesse período, né? Que foi o período aí da Ponto Com, que tinha esses programas aí. A classe sempre foi meio desunida, né? A gente sabe disso. Até hoje, né, cara? Desde o começo. Mas na época a gente sentia ali que tinha uma união. Depois foi cada um pro seu lado, enfim. Partindo daí, eu consegui contatos, fui chegando em contato aqui, contato ali, fui chamando DJs pra participar, porque o legal era trazer gente, igual você tá fazendo aqui comigo hoje, é trazer gente pra tocar. Contar, né? Sua própria história através da música e de bate-papo. Exatamente. Eu não tinha essa... Eu nunca tive essa coisa de querer fazer sucesso sozinho ali e tal, porque levava o meu nome. Não, eu entendi. O Maiores Club era o seguinte, na minha cabeça. Imagina eu como o dono de uma boate, o dono de uma casa, trazendo os DJs pra tocar na minha casa. Exatamente, mas a ideia é exatamente essa. A ideia é essa, mas não é porque ela leva o meu nome que eu sou o maior ou melhor que todo. Não, ao contrário. Vou fazer o possível pro cara fazer o melhor dele ali, né? Você era o responsável por agregar a galera, né? Agregar, exatamente. A palavra é essa, agregar. E, cara, foi muito legal, porque eu consegui trazer muita gente que tava meio afastado, DJs que tinham trabalhos legais, mas que quando eu convidava, falava, pô, podcast? Como assim? Falei, cara, eu tenho um programa de rádio, tá? Na época eu falava programa de rádio, né? Pô, tem um programa de rádio e tal, não sei o que. Porra, como é que é isso? Pô, é legal, assim, ó. Aí eu mostrava as edições, o cara, pô, que legal, e você convida? Eu convido, tô te convidando. Os caras meio que não recebiam o convite e ficavam assim, uai. Que é isso, mano? Como é que é esse negócio? Eu vou participar, mas eu não vou? Né? Uhum. E isso era muito bacana. E eu consegui ter uma rede de DJs, de conhecidos, muito legal nessa época, né? E fui sempre trazendo. O mais legal, você vê que o negócio tá funcionando e dando certo, quando os DJs começam a pedir pra participar. Acontece, né? Aqui também. Muito interessante, isso é muito legal. Você vê, porra, se o cara tá pedindo, é porque o negócio tá bacana. Tá. E aí eu comecei a investir plástica, mudei plástica e tal, melhorei edição, busquei melhorar edição, busquei melhorar locução, né? Porque eu não era profissional de locução. Eu gravei porque eu fui obrigado. Porque se eu pudesse, a minha ideia principal era colocar um apresentador. Só que eu falei, cara, não vou ter grana pra bancar um cara pra apresentar pra mim. Né? Isso acabou te moldando um locutor. Eu precisei falar. O Flash House fez isso comigo também. Eu entrei pra área da voz por conta de precisar falar. Não só no Flash House, na rádio, pra fazer comerciais, blá blá blá, né? Se bem que eu tenho bastante locutores parceiros, né? E sim, eu troco vozes aqui, troco vozes ali, eu tenho bastante vozes. Aliás, a Rio Sul Rádio, ela é uma incubadora de vozes fantásticas, né? De vozes. Nossa, eu tenho a plástica dela é riquíssima de vozes sensacionais. Sim. Comecei nessa área de locução por causa da rádio, né? Principalmente por causa do Flash House, porque a história do Flash House é interessante. Eu até contei semana passada no especial do Duda. Sim. É o seguinte, a Rio Sul Rádio, ela não nasceu pra ter Flash House. A ideia não era essa. O Flash House existia numa outra rádio que eu trabalhei, na Nova FM, que não existe mais. Sim. E eu tinha algumas edições do Flash House que eu fiz na Nova, gravados, né? E de vez em quando eu ouvia, minha esposa assistia isso, eu ouvindo Flash House e tal. E de vez em quando, aí nos fins de semana, eu ficava mixando em casa, só porque eu gostava e tal. Ela virou pra mim e falou, pô, por que você não bota o Flash House na Rio Sul Rádio, né? Na programação. É, aí eu falei pra ela, pô, mas é... Não tem a atmosfera da rádio, né? Ela falou, mas o Flash House, ele pode ir pra um fim de semana, porque o ouvinte da rádio de fim de semana é diferente do ouvinte do dia de semana. Aí eu pensei, ela tem razão, cara. É, aí eu fiz uma experiência e olha o Flash House aí. Foi visionária, né? É, aí o Flash House começou sem opção. Era só set mixado, aquela plástica que eu migrei da Nova. Conversei com o pessoal da Nova, o pessoal liberou e tal. Eu trouxe a plástica do Flash House e botei sem locução. E, pô, cara, a galera começou a ouvir, começou a comentar, começou a falar, pedir, não sei o quê, babá. Aí eu me aventurei, cara. Eu falei, vou começar a falar nesse bagulho aí. Aí comecei a falar. Bicho, eu tenho uma vergonha horrorosa dos primeiros, cara. Assim, tipo, pô, ficou horrível. Ah, sim. eu não vou nem falar aqui, porque eu vou te contar, cara. Ficou horrível. Eu tinha aquele microfone de... Você lembra aqueles... karaokê que vinha com microfone? Lembro. Eu usava um daquele, cara. Lesson. Nossa, eu tinha, bicho, um SM58, que não é grande coisa, mas não é um ruim, né? Não é, não. Da Shure, né? Shure. Mas, bicho, eu não era locutor, não é... Meu Deus, que troço horrível. Aí comecei a aprimorar, comecei a me espelhar em alguns elementos, tipo, eu gosto muito da pegada nova-iorquina, daqueles monstros lá dos anos 80, 90, tipo Broadway Bill Lee. Eu até hoje acompanho esse camarada, um camarada que ele dispara, ele faz uma... E aí, não sei o que, mas tudo em inglês, né? Hello! Pô, eu gosto da pegada dele. Eu falei, pô, eu não quero fazer isso, né? Mas eu acabo fazendo de vez em quando. Boa noite, no ar o Flash House. Eu me pego gritando, para, menos, né? E fui lapidando. Eu até hoje tô aprendendo. O Flash House não se cansa de me ensinar, né? Durante a história do Flash House, né? Eu comecei a fazer locução e tal. E a ideia de fazer especial surgiu com Alan Bennett, lá de Ubatuba, né? Um amigo que eu conquistei via rede social, que é o Facebook, ele não tava no rádio na época, apesar de ter passado vários anos no rádio, na época não tava no rádio, tava com saudade do rádio. Queria voltar. Ele nem sabia que queria voltar, né? Eu que convidei ele, falei, cara, vamos fazer um Flash House muito louco aqui, uma ponte aérea, você em Ubatuba, eu aqui em Resende, vamos ver no que dá, bibobó. Cara, foram o aniversário de 4 anos da Rio Sul Rádio, foi em 2014. Uhum. Ficou bonito pra caramba, cara, até hoje tá gravadinho lá no podcast, né? Ficou muito legal, eu fiquei tricotando, eu e o Alan. Aliás, houve um especial antes desse. Houve um especial em 2012, 2 anos da Rio Sul Rádio. Eu trouxe Adriana Rimer e Sérgio Moreno. Sim, isso aí, eu escutei isso daí. Mas são 2 edições, eles fizeram 2012 e agora fizeram 2022. 10 anos depois. Acho que eu escutei a nova, né? Mas aconteceu um que tá gravado também, tá no podcast, o de 2012. Onde eu não participei, eu só mixei, né? Sim. E eles fizeram locução, putz, divertidíssimo e tal. 2 monstros do rádio, né, cara? Dos anos 80 e 90, do Rio de Janeiro e de São Paulo. A Adriana Rimer trabalhou até em rádio norte-americana e, pô, Rádio Cidade, Transamérica. Muito legal. Tudo galera dali, né? Uhum. É galera que sabe o que faz quando se dá de frente para o microfone. Liga o microfone, sabe o que falar. Dispara, né? E, pô, são monstros. Aí veio esse 2012, depois veio o Alan em 2014. Né? Aí eu falei, pô, cara, esses especiais são muito legais, cara. Eu comecei a inventar moda. Teve um especial de Natal que eu botei o meu filho de 5 anos para gravar, cara. Ficou fantástico. Tá gravadinho ali, tá guardado. Foi em 2015 isso. Né? Aí eu comecei a convidar o pessoal, DJs, locutores, amigos da música, e aconteceu um lance muito legal, triste, mas eu tenho orgulho dessa edição, que foi no ano passado. Eu convidei um amigo que, pô, ele praticamente cresceu comigo. A gente foi ver Gremlins no cinema. Isso é 1985, cara, né? Nossa. É, então, amigo de infância quase, né? Uhum. E ele virou DJ também, ali no final dos anos 80. E eu também, só que cada um foi pra um lado. Eu fui pro rádio e ele foi pra uma danceteria. Sim. E a gente virou DJ. E cada um, a gente ficou em paralelo. A gente não se juntava, continuávamos amigos e tal, mas a gente não... Não acontecia de tocarmos juntos, né? Eram caminhos diferentes. Mas fazendo a mesma coisa. Fazendo, né? A mesma coisa. É, então um abraço pra você que tá no céu, meu amigo Tony Miranda, porque no ano passado ele fez um especial aqui do Flash House e faleceu 2 dias depois do Natal. Uhum. Né? Vítima de um acidente. E então ele tinha se aposentado como DJ, né? Isso lá no começo dos anos 90 ele parou e foi fazer uma outra coisa, e ele tava morando na Carolina do Sul, em Greenville, nos Estados Unidos. Uhum. E a gente mantinha contato e tal. Aí eu falei: Tonhão, vamos fazer um Flash House, Tonhão. Aí ele: beleza, vamos fazer. Aí, pô, ele falou: cara, eu tô enferrujado. Falei: não tem problema. Ele comprou uma controladora pra fazer festinha lá pras filhas dele e tal, não sei o quê. Faz 2 sets aí e vamos conversar e vamos fazer um Flash House. Fizemos, cara. O programa ficou delicioso. Mas infelizmente ele faleceu aí 2 dias depois do Natal, né? Então, um abraço pra você, meu amigo, que tá no céu aí. É uma pena. É, Tony Miranda, em memória. Né? Então, bola pra frente. Vamos falar um pouquinho agora do set que tá por vir do Thiago Maioli. Vamos nessa. Cara, esse set, ele tá mais novinho, eu acho. Tá mais novinho? Eu acho que sim. Eu acho que ele é um set mais novinho, assim. Adolescente. Um set, é um adolescente com alma de tiozão. Coroa. Acho que sim. Acho que... ele é, sabe? Tá com aquela coisa assim, aquela alma boa, né? Ele tem experiência do tiozão. Boa. Mas ele tá adolescente. Eu acho que... É um garoto... ritmo dele. Garoto sábio. Tá um garoto sábio. Boa, boa. Exato. Boa. Perfeito. É um set garoto sábio. Bom, já vou dizer que é Bon Jovi, Living on a Prayer. Isso daí já resume toda a síntese que fizemos. Pronto. Fechou. É só a versão que o pessoal vai escutar e vai ver que é jovem. Beleza. Aumente o volume.

I can't put my love on the line that I won't give. RC7, outra pintura, hein? Thiago Maioli no Flash House, aniversário de 13 anos da Rio Sul Rádio. Fala pra mim aí, meu amigo. SDJM. Falou, é perfeito, é isso mesmo. SDJM e Connor Maynard. Maynard. That Away, é a versão, essa música dos Backstreet Boys aí em 99, né? Acho 99? Eu acho que é 99. I Want It That Away? É 99. Peraí. VIP Mix. A versão do VIP é muito boa. Boa. Robiness. Show me love. Essa daí. quem não conhece essa música por meme, não é possível, né? É. Cara, tem altos memes com essa música aí. E eu toquei muito isso daí, cara, nos anos 90. Muito. Nossa, a versão original, ela é. Assim, é uma pintura, como você mesmo falou. A versão original eu gosto bastante também. Show de bola. Né? Essa versão aí do Cream, muito bacana também. Uhum. É, Toni Braxton, Unbreak My Heart. Nossa, esse daí fez muita gente se casar, cara. Ê, meu pai. Ai, que cachaço, que sofrência. Essa era a sofrência da época. Sofrência da época. Muito boa também, a versão do M.I. Boa. George Benson, Give Me The Night. Give Me The Night. Bem, muito bom. Linda, música muito gostosa, um groove muito bom. Essa versão é do Gui Ribeiro, bacana também. Boa. Gigi D'Agostino, Another Way. Boa. The Carly e High Cut Remix. Boa. Bom também, eu gostei bastante desse som. É um italiano. Um italiano que sabe mais ou menos o que faz, né, cara? Ele de vez em quando dá umas arranhadas, né? Mas, pô, normalmente ele acerta, né? Ele é um negócio. Eu tenho um amigo assim, que a gente foi colega e tal, de fazer algumas produções e até de alguns trabalhos de podcast. Na época ele tinha um podcast também. É, que é o Robson Lima. Ele é fã do Gigi. Adoro o cara, sabe tudo. Se você perguntar dele, do Gigi, ele vai te falar assim, ó. Na lata. Ele é o Wikipedia do Gigi D'Agostino, sabe tudo. E ele falou que o Gigi, ele tem uma influência muito grande, cara, com música clássica. Eu não duvido. Orquestra. Eu não duvido. Ópera, né? Porque I Fly With You é a voz do I Fly With You é de um nigeriano, talvez. Ola Onabule é o nome do cara. Aí, ó. Esse Ola Onabule, ele normalmente canta com orquestra, tá? É, e exatamente. A voz masculina e feminina de I Fly With You é o mesmo sujeito. Ola Onabule. A parte feminina é modificada digitalmente. Isso, né? Exatamente. A eu voz daquele camarada é um absurdo, cara. Eu lembro que quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu era mais novo assim, eu achava que era uma menina que tava cantando. Parece uma criança que tava cantando. Gostavam de dizer que era a Bozolina cantando, né? Mas, pô, era sacanagem, cara. Sacanagem. Porque a música é muito legal. E, pô, se você perceber, se você pesquisar aí, Ola Onabule, né? Você observar a voz do cara, você vai reconhecer o timbre dele até na parte feminina da I Fly With You. Dá pra perceber? Dá pra sacar. Ele tem um arranhado, um drive na voz que é lindo. Ele sobe e desce, os gráficos de voz dele são absurdamente fora do comum, fora da caixa. E é muito legal. Ele tem essa influência de orquestra, né? De ópera e tal. Ele colocou isso pra música eletrônica, né? Uhum. Muito bacana também. De vez em quando ele dá umas arranhadas, né? Bem. Bada bem, né? Isso é estranho, cara. Confesso que eu acho muito estranho. Eu acho que ele faz isso de sacanagem. Sei, só pode ser, cara. Ele tem jeito de ser bem zoeiro, assim, sabe? Vou fazer um troço muito louco aqui. Ele deve fazer de sacanagem, cara. Ah, vou fazer uma zoeira aqui agora. Só pode. E abriu aí, né, cara, com o Bon Jovi. Living on a Prayer. Essa versão do Alex Dulce, né? Isso, enfim. Essa música agrada gregos, troianos, vaticanos, poloneses, todo mundo. É por isso que eu toquei. Eu falei, essa não tem erro. Eu vou abrir com essa que não vai ter erro. Você pode tocar que não vai ter erro. Muito bom. Tá aí a história do Thiago Maioli em formato de música. Cara, olha, agradeço de montão a tua participação, ter aceito o meu convite para participar do Flash House, dessa edição de 13 anos de aniversário da Rio Sul Rádio, tá? Cara, o prazer foi meu. Muito bom saber da tua história, fala aí do teu podcast, você disse que tem 7 anos lá no SoundCloud, dá o endereço pra galera aí conhecer, fala aí. É, tá lá no SoundCloud, quem quiser ouvir, não tá sendo mais atualizado, mas tem as versões ainda. Tem 7 anos de história pra você ouvir ali, né? Isso, tem. É o soundcloud.com/maiolesclub. Maioles, tudo junto, club. Olha, eu recomendo. Eu já fui lá, já visitei algumas edições, é muito bom. Aí, ó. Tá recomendado. Tá recomendado. Se procurar na internet aí, Maiolis Club aí, no Google da vida, né? Acredito que vai aparecer alguns links do Mixcloud, porque no Mixcloud também tem mais versões. Porque o Soundcloud é limitado, né? Mas o Mixcloud tem mais. É mixcloud.com/maiolesclub. Se procurar aí, você vai achar e tem mais edições aí. Agora, pra observar, pra conhecer o seu trabalho como voiceover, como é que o pessoal faz? Em que plataforma procura? Cara, como voiceover tem o meu site, thiagomaioli.com.br, né? Lá tem todas as informações, trabalhos, portfólio, o que a gente tá fazendo, e né? Você faz locução pra, tipo, e-learning, pra vídeo, pra... Isso. Fala, desembucha aí, cara. Locução pra... O que precisar de voz, a gente tá fazendo. Se é velório, a gente faz também. Não tem essa. A gente já imaginou a locução pra velório, cara? É, o que comentamos, o falecimento do senhor. Nossa senhora. Mas o que precisar, a gente tá colocando voz, né? Já vi alguns vídeos de campanha publicitária com a tua voz, eu acho muito bom. Ah, cara. Isso é. Tu tem uma versatilidade brutal, cara. Invejável. Obrigado mesmo. É, eu fico bem feliz, porque eu tô agora, esse mês de outubro. Outubro? É, outubro, que eu comecei. Outubro vamos fazer 6 anos que eu tô já com o meu estúdio próprio aqui, né? E tá bom, graças a qualidade Deus, tá muito boa. Graças a Deus, cara, eu só tenho a agradecer, não posso reclamar de nada, tô bem feliz, assim, com o trabalho que eu venho desenvolvendo aí nesses 6 anos. É impressionante como a gente evolui, tanto tecnicamente, né, pra fazer a locução, como pra administrar o negócio, né, que não é fácil. Não é fácil. O mercado de locução, ele tem seus altos e baixos, e a gente vai, tem mês que você fatura, tem mês que você não fatura. É, mas é complicado. Você sabe como é que é, então. Sei. Eu, graças a Deus, também feliz, assim, com o trabalho que eu tô realizando, né? E espero que todos também, os clientes também, estejam satisfeitos, né? É, redes sociais do Thiago Maioli, quais são? Fala, divulga aí. Instagram, @locutor.thiagomaioli. E Facebook, locutor.thiagomaioli também. facebook.com/, né? É, não sei como é que pesquisa lá no Facebook. Se bem que ninguém. Se você digitar, né? Se você digitar lá Thiago Maioli, já aparece lá. Aparece. Ah, tá, eu uso bastante Facebook, cara. Ali eu criei uma bolha, né, cara? Então. Eu tenho notado que as minhas postagens não estão tendo tanta visualização assim. Mas eu tô lá. É, eu criei uma bolha. Eu fiz uma bolha ali, eu faço parte de um monte de grupos de assuntos que me interessam. Curti páginas de assuntos que me interessam. Joguei um monte de tranqueira fora e selecionei mais o pessoal que faz amizade e tal. Então criei uma bolha muito interessante dentro do Facebook e funciona bem pra mim. Sim, mas não, com certeza. Muitas amizades também que eu conquistei vieram através do Facebook. Você é uma. Estamos aqui hoje por conta do Facebook. E isso é fruto do Facebook. Pô, exatamente. Mas bacana, cara. Eu só não sei como é que anda essa questão do como é que chama? O engajamento, né? Que eles falam, né? Não sei se tá tão grande, mas eu tô sempre lá, sempre colocando material lá também. Eu não deixo, não, sabe? Eu tô sempre colocando material lá porque, enfim, é uma rede social. LinkedIn também, enfim, todo tipo de rede social que tem. A gente dispara pra tudo que é rede, né, cara? Vamos ver. Eu só não entrei nesse novo aí do Threads. É Threads, né? Não entrei nesse, não. Cara, eu fiz. Tá lá. Só isso. É, né? Tá eu lá. Eu não sei, cara. Falei, não vou fazer isso agora, não. Vou esperar, porque é tanta coisa, eu não tenho medo de não conseguir dar conta de atualizar. Ah, sim. Eu não fico também disparando pra tudo quanto é lá toda hora, não. Eu sou mais no Facebook mesmo. Mas de vez em quando eu dou uma pincelada lá no Instagram, lá no Twitter. É, a parte mais de divulgação mesmo é mais no Instagram. Acho que o Instagram tá trazendo mais retorno. Mas, vamos ver o que eles... Twitter eu tenho, mas também nem uso mais. Ixi, um tempo que eu não tenho. É, uma coisa que eu já reparei, o pessoal do Facebook não curte muito o Twitter e vice-versa. O pessoal do Twitter não curte muito o Facebook. Eles são meio que biscoito e bolacha, entendeu? E o São Paulo total. É. É verdade, é verdade. Campeão. Isso aí tem em todo lugar, né? Não tem jeito. Muito obrigado, tá? Você abrilhantou aqui esse aniversário de 13 anos da Rio Sul Rádio com a sua participação, tanto musical quanto com esse bate-papo, que foi muito agradável. O seu trabalho é brilhante. Você mostrou isso aqui, tanto no bate-papo quanto nas mixagens, na qualidade, na seleção musical. Eu sou muito grato por você ter participado do Flash House, tá? As portas estão sempre abertas para você. Beleza? Cara, eu que agradeço, obrigado pela recepção, obrigado pela paciência de ter trocado esse papo aqui com a gente, né? De nada, eu me divirto igualzinho a você, cara. Que eu quando deixa pra falar, a gente vai falando. E a gente sempre tem assunto. É verdade. Então, assim, obrigado mesmo pela recepção e obrigado por poder mostrar um pouco do que eu gosto de tocar, do que eu gosto de ouvir. De falar um pouco aqui do meu trabalho, né? Que pra mim hoje é algo que me traz que me traz muito prazer de fazer, né? Assim como eu gosto também de lidar com mixagem, mas eu também tô adorando, tô amando trabalhar com voz também nesses últimos 6 anos. Então, obrigado mesmo pela oportunidade e parabéns, cara, porque 13 anos não é pouca coisa. Não são 13 dias, não são. Não. 13 meses, né? É chão pra caramba. É chão, cara, é chão. E eu, assim, eu te parabenizo também por conta de saber como é que é fazer algo com. Hoje em dia tá muito difícil você engajar as pessoas, né? Tá muito difícil você. Excesso de oferta de entretenimento. Esse excesso ele atrapalha, porque o cara tem tanta coisa e ele não tem mais aquele tesão de procurar algo que ele gosta. Acaba se conformando com o que tem na reta, né? Exatamente. Você segurar o cara ali, cara, é um negócio muito, mas muito complicado. Quando eu tinha o meu podcast, eu já achava difícil, né? Tava semanalmente pensando ali como é que eu vou fazer, como é que vai ficar diferente, né? Pra não ficar monótono do cara escutar sempre a mesma coisa. Imagina você ir 13 anos tocando uma rádio sozinho, né? É complicado, mas não é fácil. Então, eu acho que o porquê deu certo nesses 13 anos. No começo eu era bastante preocupado com essa coisa de semana que vem como vai ser, mês que vem como vai ser. Houve um mudar de botão, um virar de chave ali, que eu falei assim, meu, é o seguinte, eu vou fazer desse jeito aqui, se não der certo eu puxo a tomada, simples assim. Simples. Tá bom, aí deu certo. Então, e funcionou. Tá funcionando muito bem. Tá funcionando, então. Vamos ver. Às vezes eu penso em fazer isso também, só que eu tenho medo de perder cliente. Né? Graças a Deus, mas... eu tenho bastante aqui, tá tranquilo. Ela sempre se manteve. Mas aquele negócio, cara, tem que ter uma diretriz. Tipo, olha, a linha dela é essa daqui, porque é a linha que eu gosto de fazer. Entendeu? Se eu gosto de fazer, eu vou fazer bem feito. Né? Agora, se eu tiver que tocar uma outra coisa, eu não vou fazer bem feito, porque eu vou tocar puto. Né? Forçado, né? Então não vai dar certo. Então eu botei na minha cabeça o seguinte: olha, vai ser desse jeito, porque se eu tiver que fazer de outro jeito, eu puxo a tomada. Aí se der errado, deu, né? Mas existe o risco de dar certo, e deu. Então, e graças a Deus deu certo. Deu certo, então. Isso aí. Vamos ver, né? Então, cara. Então é 13 anos. Parabenizo demais, assim, você pelo empenho e colocar amor no que você tá fazendo. Ah, muito, cara. Né? Adoro isso. Então, assim, sem dúvida, 13 anos

She takes me as I'm. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. I light the fire when it's cold out, lights up the room. I hope she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. I take her out to the movies.